noite na cama eu fico pensando. Se você me ama, e quando? Se você me ama, eu fico pensando. De noite na cama. Eu faço graça pra não dar bandeira, não deixo você ver. De dia tudo passa como brincadeira, por longe de você. Por onde você mora, parece demora. Por hora não vou ter coragem de dizer, mas há de haver a hora se você for embora. Agora se você me ama, eu faço graça pra não dar bandeira, não deixo você ver. De dia tudo passa como brincadeira, por longe de você. Por onde você mora, parece demora. Por hora não vou ter coragem de dizer, mas há de haver a hora se você for embora. Agora de novo.